Oi, oh, e aí, Eduardo? Firmeza, mano? Uma satisfação em te rever. Como é que você tá, meu irmãozinho? Ô, mano, tô meio injuriado aí com umas fitas que eu vi na igreja aí, cara. Por quê, mano? O pastor mandou expulsar o mendigo de dentro do culto ontem, mano. Sério, truta? Aí, não sei nem se eu vou mais pra igreja, cara. Tô decepcionado. E aí, Eric? Você por aqui, meu? Como é que você tá? Ô, tô firmeza, e você? Ah, eu tô legal também, mano. E aí, o que você vai fazer no domingo? Ah, nem sei, mano. Por quê? Tá a fim de colar no culto comigo? Vixe, esse barato de igreja tá meio cruel, hein, mano? Sério? Por quê, mano? Vi aí na TV, esses dias, essa semana aí, passou aí, o pastor matou uma mulher, mano. É, inclusive um parceiro meu ligou aí que o pastor da igreja dele tava catando uma mina e, tipo, ixi, tudo casado. Mano, é cruel. Ixi, esse barato tem que estar bem claro na mente pra você entrar num lance desse, porque os bagulho assusta, né, mano? Ah, isso aí é do homem, né? Não podemos de maneira nenhuma esquecer que Jesus foi o único que morreu na cruz por nós. O seu sangue puro verteu, ele é o alvo. O homem pode decepcionar, frustrar as nossas emoções, mas a nossa confiança tem que estar em Cristo. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Só ele, somente ele. Amém. É difícil, mas tento. Sigo em frente e penso, repenso. Quantas vezes penso em desistir, regredir. Não posso, luto como posso. Eu não me vendo, nem mudo o meu propósito. Objetivo concreto, armado até os dentes, pra derrubar qualquer demônio que tiver na frente. Tem muita gente brincando de crente. Felizmente, o cargo subiu pra mente. Tá doente, mente. Com facilidade, demonstra tantas coisas, menos a verdade. Humildade é raridade de encontrar. Orgulho, há muito tempo já preencheu o lugar. Ha! O exemplo que Cristo deu, parece que não leu. Se leu, já se esqueceu, então vou te elucidar. Em João capítulo 13, versículo 5, lá está que Jesus chegou a lavar o pé dos seus discípulos. Que isso? Incrível, mas é a pura verdade. Aquele que morreu pela humanidade fez muito mais do que podemos imaginar. Pare pra pensar, irmão. Tem gente vacilando, desviando multidão. Aê, eu não me calo, não consigo conquistar errado. Quem fica também pode ficar ligado que vai ser severamente cobrado. Isso é fato, não tem como mudar. Cometeu seus pecados, agora vai ter que pagar. Eu reivindico na rima, meu verso é o desabafo de muitos que estão oprimidos, deprimidos, cansados com a postura que alguns fulanos têm tomado. Sem dar a mínima pro resultado, se sente sendo rodeado por segurança. Pra não ser tutrado, não dá confiança a quem tanto espera uma palavra, um abraço. Sente o descaso, matador de esperança. Lúcifer foi expulso por tal semelhança. É desse jeito que eles querem que eu erre. Assista tudo calado e não me manifeste. Pra fazer parte da panela tem que se sujar. Eu não me ludo por lentilha nem por outro prato. Não sei em quem tenho crido, quem tenho confiado. Agora invento o que quiser ao meu respeito. Porque não tem mais jeito, vou te desmascarar. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Não, eu não me desvio, sigo em frente. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Uau, sempre em frente. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Não me desvio, sigo em frente. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Tô sempre em frente. Descompromisso é a palavra mais viável. Pela atitude implacável que esses tipos têm, gostam de fazer refém da sua vida. Diabolicamente esbanjam hipocrisia. Com ironia sempre atende o telefone. Isso é quando não manda dizer. No momento ele está em reunião e não pode atender. Dá pra crer, pra receber é mó canseira. Os malucos tentam te enrolar de toda maneira. Pensa que porque assinei, vacilei. Hey, está enganado, fui criado pra revolucionar. Acordar quem tá em sono profundo, escravizado pelo abuso do imundo. Nesse segundo, começo a recordar o que o dito líder de uma gravadora de grande porte me disse. Que não gosta de rap, pelo que vi também não dá nenhum valor. Esse é o tal pastor que Jesus condena, que só trabalha por dinheiro e esquece das ovelhas. Se duvida, veja, leia, confira, entenda. João C.A.P. 10 fiéis. O amor prevalece, mas infelizmente a postura de muitas bandas e grupos entristece. Faz papel de estrela, logo vai cair. Cara feia de canto, logo vai sentir a brecha grande que deixou pro inimigo agir. O ego é um lugar complicado. Se não vigia, irmão, um abraço. Vira boneco de fantoche na mão do diabo. Troca o certo pelo errado e volta a ser escravo. Nós não nascemos pra isso, quem sabe tá ligado. Que se ficou incomodado tem que se autoavaliar. As atitudes pra não fazer alguém desandar.